é bem melhor. Pra que viver se é pra morrer numa pior? O meu castelo é de trigo, cada suor inimigo aqui jaz. Porque o palhaço não chora mais. Salva de tiro, pula, que a encomenda chegou. E aí, box, contato que o negócio fechou. Traz a padura pra nós, que os neguinhos quer fumar. Mini puta, aspirador de pó, nós tem pra constar. Quando pequeno sofri, passando os venenos na bosta. Agora eu quero pra mim, só pano louco e minha cota não te cai. Lobisomem mata sem ter lua cheia. É lucro a todo custo, que hoje é sexta-cheira. Comandado PM de GTA, videogame é uma armamento pesado, 6 estrelas pra me matar. Se for pra me morrer, então eu vou morrer feliz, como o patrão da quebrada que teve o que sempre quis. Quero viver bem até eu morrer. Piriguete, trigo, prazer. Infelizmente é natural. Nossa vida é louca, a firma é ilegal. Eu quero viver bem até eu morrer. Piriguete, trigo, prazer. Infelizmente é natural. Nossa vida é louca, a firma é ilegal. Bem, então, atestado de bons antecedentes e folha corrida você tem? Ih, chefe, a ficha é extensa. Tá contratado. Firma trabalha em base 5S, ISO 9000, milímetros confere. Compromisso, trampo em grupo, pontualidade. A firma quer recurso desumano, chama os polícia. Vai do produtor, fornecedor da matéria-prima. Contador, vendedor, comprador, consumista. Cliente sem razão, sem pequenas causas. Serasa não cobra, SPC é Taurus cromada. Sem direito ao auxílio, convênio, abono e vale. Sem direito, periculosidade. Se afirma ilegal, MV é limitado. Indústria todo vapor, em busca do mercado. Pequenas empresas, grandes negócios. O empório de trigo querem bater pra falir. Só troca local e registro. Quero viver bem até eu morrer. Piriguete, trigo, prazer. Infelizmente é natural. Nossa vida é louca, a firma é ilegal. Eu quero viver bem até eu morrer. Piriguete, trigo, prazer. Infelizmente é natural. Nossa vida é louca, a firma é ilegal. A firma não tem alvará, mas funciona e a verdade vem à tona. Quem tem várias bocas vai a Roma, a Londres, a Paris. Tipo, meu nome não é Johnny. Sou barão como se diz, ninguém sabe o meu nome. Tem Skank, tem Ducone, tem Viviane Scama. Não tô preocupado com quem consome. Eu quero é grana, liga pra mim, faz encomenda. Que eu tenho a pura, faz a tua venda. Enxertada de mistura, eu fiz a minha, tá ligada. Agora faz tua parte, traz mais viciado pra financiar o meu iate. Enquanto eles financiam a sua própria morte, eu tô carimbando por aí meu passaporte. Enquanto eu continuo nos meus passeios turísticos, você negocia com polícia, eu negocio com político. Na sociedade, os caras me chamam de barão, de doutor. Na favela, os caras tão te chamando até de vapor. Quero viver bem até eu morrer. Piriguete, trigo, prazer. Infelizmente é natural. Nossa vida é louca, a firma é ilegal. Eu quero viver bem até eu morrer. Piriguete, trigo, prazer. Infelizmente é natural. Nossa vida é louca, a firma é ilegal.